Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em ponto. Edição para este domingo, que dia bonito! Este dia fantástico de. Sabem qual é que é a data? Ah, pois é, penso que me esqueci. Pois é, mas eu sei perfeitamente que estamos a 22 de novembro, não me esqueci nada. E atenção, porque há surpresa na taça: o Sporting, o Angrense venceu o Futebol Clube do Porto e o Benfica, não sei. Não acompanhei o jogo, preferi não acompanhar. Por isso é que eu não sei quanto é que ficou. Eu vou te interromper. Estamos a quê? 22 de novembro. 20 de novembro, se achava. Isso é. Oh, Ah, pois é, 22. Mas isto é estraga surpresas. Aqui já fazer Não, estou. Devo ter. prognósticos futuristas. Pronto, estamos a gravar sexta-feira. Ai, desculpa. Isto era para ser dia 22 de domingo, não é? Que era para a gente dizer: tal o Angrense ganhou o Porto por 1-0 com gol marcado aos 89 minutos pelo Majima, que é como se chama o ponta de lança do Angrense, que eles têm muitas esperanças, e os cães também. E depois, tipo, o Benfica não sabia quanto é que tinha ficado com o Sporting porque era muito imprevisível. É mais provável é que o Sporting ganhe, infelizmente, mas Eu enganei. pode haver taça, pode haver taça. Pois, pronto. Só por causa disso vais diretamente para Moçambique. Você senhora, mas tu vais de arrasto comigo. Vou levar-te comigo. Oh. Vou levar-te comigo. Vais comigo e é puxando orelhas. Não, coitadinho, não é nada. Olá, ouvintes! Eu sou a Adriana Pequeno, porque ele não disse, né? E ele é o Carlos Bonaparte, ou seja. Olha, Adriana Pequeno, pois é verdade. E estamos hoje diretamente de Moçambique, aqui a apresentar o nosso 3 em ponto. E quero, desde já, não tem nada a ver tanto com o país, mas quero dizer duas coisas. A primeira, estou bastante contente pelos homossexuais terem conseguido a adoção em Portugal e agora só espero que eles consigam a procriação medicamente assistida, que é um direito que eles que eles assistem devem ter como qualquer outro cidadão. Segundo, queria aqui O que é que tu vais fazer? prestar a homenagem a todas as vítimas do terrorismo, sejam elas na França, na Síria, no Mali, na Nigéria, que têm ocorrido, portanto, ultimamente, e também no Egito, aquele avião russo que foi abatido, a todas essas vítimas e também às suas famílias que perderam os seus entes queridos nesses atentados. Não é só falar de um, mas de vários, porque não é justo estarmos só a falar de um e noticiar um e os outros países que têm atentados não se falar. E pronto, é isso. Pronto. Nesta semana tivemos mais um atentado na Nigéria que tirou a vida a mais 49 pessoas, e também temos o atentado, sim, a toma de reféns no Mali, não é? Que acabou com a vida de 10 pessoas. Infelizmente, este número sem os terroristas. Ou seja, houve terroristas que eles foram, 3 deles foram mortos, os outros 7 não sei, mas dá 10 vítimas mortais assassinadas pelos próprios. Ainda que suspeito que hajam mais, mas para todos os efeitos são os números que neste momento temos. Isto na, nesse aspecto diria que sim, que estamos a gravar no dia 20 de novembro. Pode ser que no dia 22 já hajam mais novidades, mas isto é o que há, assim, de momento. Bom, mas nós estamos em Moçambique, não é? Sim, estamos Esse é o momento que importa agora. exato. Estamos É o facto de estarmos. na ilha Moçambique, que fica pertinho da África do Sul, por assim dizer, que foi uma ex-colónia portuguesa. Moçambique, atenção, não África Sim, do Sul, sim, sim, sim. mas a sua capital é Maputo. Certo, acho que não me enganei. Não. faz lembrar aquela piada do Papa. Não é do Papa, mas é do como se fosse. Que é o que enrosca os gestos de silêncio. Ela é imitar o Papa! Filhos de Maputo! Pá, ele não diz Maputo, ele diz uma coisa. É o Papa que não fala em português, pronto, e tem aquelas imperfeições naturais. Pois. Exato. Pronto, o que é que eu posso dizer? Também não sei essas coisas, não sou certinho só. Senão a vida era uma seca. Se era certinho, não tinha piada nenhuma. Ah, isso. Acho que ninguém é assim tão certinho quanto isso. Já viste o que Pois não era sei. as pessoas serem assim certinhas, meticulosas? A vida não tinha graça. Mesmo. Era uma chatice, era uma chatice. E já agora, Mas. bem, posso dar algumas informações, não? O hino nacional de Moçambique chama-se Pátria Amada. E acho que. Exato. Falam português, acho que é a única língua oficial, o modo. É conhecido oficialmente por República de Moçambique. E é um país situado no sudeste do continente africano, banhado pelo Oceano Índico ao leste e faz fronteira com a Tanzânia ao norte, Malawi e Zâmbia a noroeste, Zimbábue a oeste e Suazilândia e África do Sul a sudoeste. E entretanto, antes de passarmos às músicas propriamente ditas, eu quero, se tu me permites, Não. não? Só para dizer que a cidade de Maputo, durante o Ah, domínio português, foi chamada Lourenço Marques. Portanto, agora sim, permito. não, agora não quero. Então, olha o problema teu. Agora. Não, tá bem. Então vamos lá a um especial informação 3 em ponto, porque isto impõe-se. Pode ser? Sim, senhora. Oh, não. Sim, Diz, senhor. diz, diz. Pois disseste sim, senhora, exatamente. Bom, vamos lá então a nossa informação 3 em ponto. Informação 3 em ponto. 700039. Por momentos isto mais parecia uma estação de números, mas na realidade é o número do registro da Rádio Antena Web na entidade reguladora para a comunicação em Portugal. Neste dia 20 de novembro de 2015, a Antena Web ficou a saber, através de carta, que a entidade reguladora para a comunicação aprovou o registro. E a partir deste dia 20, a Antena Web é oficialmente uma rádio registada na entidade reguladora para a comunicação. Isto quer dizer, por outras palavras, que é uma rádio, ou seja, que neste momento não há ninguém que possa criar, registar-se como rádio Antena Web, na ERC, na entidade reguladora para a comunicação. Simultaneamente, significa também que, apesar de todos os defeitos, de todas as limitações e constrangimentos que a Antena Web tem tido nos últimos tempos, não são suficientemente impeditivos para continuarmos o nosso crescimento. A Antena Web consegue assim algo que poucas rádios na internet conseguem: um registro, depois de apresentarmos uma grelha de programação que está disponível e que está a ser executada em radio.antenaweb.info. Para além desta novidade, a Rádio Antena Web tem também a informar, ou a Antena Web tem também a informar, de que no próximo dia 7 de dezembro deverão ser lançadas mais duas rádios do grupo Antena Web: Antena Live Fiesta e Antena Live Ritmos. A ideia é que possamos proporcionar aos nossos ouvintes mais música, mais géneros e, claro, muita animação. A ideia das duas rádios é mesmo esta. A diferença da Rádio Fiesta para a Rádio Ritmos é que a Antena Live Fiesta tem mais música latina, ou só música latina. A Antena Live Ritmos tem todos os outros géneros, sempre com uma intenção: que sejam géneros festivos e que o ouvinte possa passar em alto astral praticamente todo dia. Eu digo praticamente porque vai ter que dormir e nessa altura não convém estar em alto astral, senão não dorme. Mas a ideia é mesmo essa. Lembrando também que estamos nesta transformação e que várias coisas estão a ser tratadas para que os nossos ouvintes possam ter uma melhor experiência quando navegam no nosso site, que é este, www.antenaweb.info. Dizer também que atualmente todas as páginas dos nossos programas estão disponíveis para consulta. E, ao contrário daquilo que acontecia até meados de outubro, já não vão encontrar, a não ser que haja algum erro propriamente dito, uma ligação quebrada, um erro 404. Atualmente, isto se acontecer é mesmo porque há um erro. Todas as páginas estão escritas, enviadas e, ou seja, disponíveis online. Até meados de outubro, infelizmente, isso não acontecia. A Antenweb continua a sua mudança e os ouvintes vão poder, já a partir deste. Bom, sobretudo desta segunda-feira, vão poder experienciar essa mesma mudança. E é isto, o nosso Informação 3 em Ponto fica por aqui. Adriana, Sim, diz. conta-nos, que músicas é que temos para ouvir nesta edição do nosso 3 em Ponto? Então, vamos lá iniciar com os 340 mil. Tanta gente. Não são 340 mililitros, atenção, mas escreve-se assim. Com o de Untitled Song. Estão um grupo originário de Maputo, mas estão agora localizados em Joanesburgo, na África do Sul. Eles, portanto, eles descrevem-se como Josambican. É um nome que eles dão na brincadeira. A banda tem vários elementos na sua música, portanto, vários géneros musicais, incluindo o dub, o jazz, o ska, o afrojazz e o reggae. Eles tiveram, portanto, dificuldades em ver qual era o género de música, portanto, da banda. Mas o seu estilo continua único. Esta música pertence ao álbum Sorry for the Delay, de 2008, que é o nome do segundo álbum, que foi resultado portanto, de vários atrasos que a banda, teve na produção do seu álbum. E também terem sido vítimas de um crime, portanto, em Joanesburgo, por 4 vezes. Nestas 4 vezes houve roubo de material, houve destruição do próprio estúdio, houve um acidente e qualquer coisa num concerto, que houve um atraso e já não fizeram o concerto. Foi assim uma coisa qualquer. Pronto. Ok, destes estou arrumada. Já não tenho mais nada a dizer. Tens alguma coisa? Não, a pedir só desculpas aos ouvintes, porque pelos vistos estamos aqui com alguns problemas técnicos, e está um bocadinho complicado. Mas tu continuas a ser perfeitamente audível. Eu é que também não era suposto, mas pronto, estamos aqui a tentar perceber o que é que está a acontecer. Mas podes prosseguir. Ok. De seguida, vamos ouvir António Marcos com Mãe Gana. Este cantor, de seu nome António Ludinga Matus, é um músico moçambicano que se tornou famoso compondo e interpretando temas no género musical marrabenta, originário do sul do país. Gravou seu primeiro disco em 1970 e, desde então, criou ou foi membro de vários grupos musicais, com os quais resistiu a alguns sucessos, cantando sempre na sua língua materna, o Xangana. A sua carreira avançou nos últimos anos com a sua participação no projeto Mabu, que é um grupo musical criado em 99, juntando músicos de gerações e estilos diferentes, da marrabenta ao rap. Desta experiência surgiu o tema do grande sucesso, Mangana, que marcou o músico de tal maneira a se tornar quase seu nome artístico. E não tenho mais nada a dizer. Pronto. Então, se não tiver nada a dizer, vamos à música, porque. Ah, não vamos para a Pronto. terceira? Ah, pronto. Pois é, ainda temos a terceira música. Sim. Ainda temos aqui a terceira música, para ouvirmos. Sim. Então vamos ouvir o General D e os Carapinhas com Black Magic Woman. Sérgio Matosinhe é um rapper português de ascendência moçambicana e um dos precursores do rap e hip-hop em Portugal. Em 95 é lançado o álbum Pena de João, Carapinha na Céu, gravado com os Carapinhas. O primeiro single foi este, Black Magic Woman, com a participação de Sam. De Sam, exato. Aos 2 anos, veio viver para a margem sul de Lisboa, este cantor. Destacou-se no atletismo, tendo sido recordista regional de 100 metros e de velocidade na variante 4x100. Em 90, foi um dos organizadores do primeiro festival rap em Portugal, realizado na incrível Almadense, onde tocaram os Black Company, do qual fazia parte e foi um dos fundadores, e os Africa Power. A primeira banda de General D incluía Maimuna, Jaws e Lince. E pronto. Já agora, aconteceu aqui, eu estou aqui, portanto, nós estamos a recorrer a uma tecnologia que toda a gente conhece, chamada Skype, segundo a qual eu e a nossa colega Adriana Pequeno não estamos em chamada. Por isso é que eu tento retirar aqui o som do microfone para passar aqui alguns trabalhos ainda técnicos e nada feito. Mas pronto. Que é uma coisa muito curiosa que nunca tinha acontecido. Mas enfim, bom, vamos então às três músicas e voltamos para a segunda parte daqui a pouco do nosso programa 3 em ponto. Pode ser? Pode. Então, Até já. até já! Book of fallacies, a newfound faith in information. Fake Persian tapestries climb these walls like constellations. Who conquered HIV? Who colonized the galaxy? Who set the precedent for homosexual president? Who'll be our quick fix? Who nail him to the crucifix? Who write the prophecies and challenge all these legacies? Who's back and here to stay? Who dreamed their life away? Who learned tomorrow from today? And who learned tomorrow from today? Can you see it? All the writings on the ground. Everyone's been looking, but they haven't yet been found. Can you feel it? Do you listen for the sound? Echo from the basement, put a tremor in the ground. five, a story told. The next essential phase from center stage to centerfold. Who circumnavigate the sanctity of heaven's gate? Who learn the sacrifice of Eden's garden paradise? And who be Messiah next to nailing to the crucifix? Who write the prophecies and challenge all these legacies? And who's back and here to stay? Who dream the life away? Who wait until it's too late? And who wait until it's too late? Can you see it? All the writings on the ground. Everyone's been looking, but they haven't yet been found. Can you feel it? Will you listen for the sound? The echo from the basement, put a tremor in the ground. Can you see it? All the right things on the ground. Everyone's been looking, but they haven't yet been found. Can you feel it? Will you listen for the sound? The echo from the basement, put a tremor in. On the ground, everyone's been looking, but they haven't yet been found. Can you feel it? Will you listen for the sound? An echo from the basement put a tremor in the ground.

Não te chamei senhora. Não. Então, vamos ouvir Gabriela com Mina na Vena. Eu esqueci que se li. Gabriela Langa é uma cantora moçambicana. Esta música é de 2007. E ela recebeu um prémio no BCI Music Awards Moçambique como melhor vídeo de música, melhor música R&B Soul. Olha, foram dois prémios. Isto em 2013. E pronto, não tenho mais nada sobre ela. De seguida, vamos ouvir... Melhor que nada. Hã? Melhor que nada. Exatamente. De seguida, vamos ouvir a Lisa James com For All Ya. Ai, que giro. For All Ya. Esta cantora, de seu nome, Elisa Lisette James Umbane, popularmente conhecida como Lisa James, é uma cantora moçambicana. Nascida na capital de Moçambique, Maputo, o seu estilo de música inclui uma mistura de ritmos, como marrabenta, raga, R&B e hip-hop. Ela também é notória pelo estilo de Moçambique, Zucuta Panza, mas não me acredito que seja assim que se lê, porque Panza, em cima do Z, tem um sinalzinho daqueles assim, parece um U aberto em cima de... É pança, pronto, é pronto. Pança mesmo. Que não sei como é que aquilo se lê, mas pronto. Foi por 2 anos consecutivos indicada como uma das artistas mais bonitas de Moçambique. Em 2005, Lisa... Faz sentido. E uma pança bonita. Estou malzinho. Em 2005, Lisa lança seu segundo álbum, com grande sucesso, Rainha do Raga, que inclui esta música. Em 2006, com o clipe de vídeo para esta canção, ela é premiada com o melhor vídeo feminino no Channel. Pronto, é isso. Ah, Channel O Music Video Awards. Assim é que é. Ela foi indicada em 6 categorias, mas pelos vistos só ganhou aquela. E por último, vamos ouvir Marisa com Recusa. Marisa dos Reis Nunes é o nome de nascimento desta fadista portuguesa, mas segundo ela própria corrige numa conversa na TSF, uma conversa com Carlos Vaz Marques em 2003, é uma cantadeira de fados. Ela tem sido presença regular nos palcos, como o Carnegie Hall, em Nova York, o Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, o Lobert Theatre, em Santa Bárbara, a Salle Pleyel, em Paris, a Ópera de Sydney ou o Royal Albert Hall. O jornal britânico The Guardian considerou-a uma diva da música do mundo. Transparente é o terceiro álbum de originais da fadista portuguesa. No fundo, a verdadeira marca do disco passa por ser este, por ser esta uma interpretação nova do fado, conjugando as suas prováveis raízes, e representa o alcance de uma maior maturidade, que se reflete também nos seus concertos ao vivo, onde já se expressa de outra maneira, menos teatral, mais direta e com um novo contacto com o público, estabelecido pelas músicas deste álbum, pela sua interpretação das mesmas. Resta dizer que Marisa, apesar de ser uma fadista portuguesa, ela nasceu em Moçambique. Por acaso não sabia. As coisas que a gente aprende com a Adriana, pequeno. Oh, que por acaso até é grande. Só por acaso? Só por acaso. Mas sim, é mesmo. É mesmo grande. Exato. Eu estive, já estive com ela, e quando cheguei lá a casa, deparo-me tipo com um elevador. É tipo um elevador aqui, mas a casa não era térrea. Sim, mas é para poderes dizer olá. É, tipo, tive que esperar dois andares para dizer olá. Na de cá de baixo não me ouvia. Com o caraças, que exagerado! Ai, ai. Pronto. Era assim só. Só para as pessoas ficarem assim naquele. Ah, realmente era grande. Não é? Pois, pronto, era mesmo só para isso. Posso dizer que é 1,90m de gente. De boa. 1,90m. 1,90m quê? De gente. Ah! De boa rapariga. Eu percebi 1,90m de diâmetro. Epa! Também não. Ah, eu já estava a achar estranho. Foi lá. Eu sabia que era grande, não sabia que era. Sim, larga, vá. Mas já percebi. Foi mau entendimento da minha parte. Peço desculpa, estás desculpada. Pronto. Ora, e chegamos ao final do nosso programa, não é? Exatamente, chegamos ao final. Para a semana vamos viajar para outro ponto, para outra cidade, não sei qual, mas depois para a semana vocês saberão. E o Carlos vem sempre de arrasto comigo, né? Porque eu é que o arrasto para estas aventuras. Que tem sido divertido. Tem hipótese? Pois. Tem! Ele não tem chance comigo. Apesar de ser ele o patrão, não tem chance. Eu bem tento, a sério que eu bem tento, mas é que ela não me deixa escapar, ela não me deixa. Ela agarra-me. E depois não vale a pena, não vale a pena. É a paulada, é a paulada. Mesmo, é a paulada. Não é? Mesmo aqui um colega nosso que se chama Paulo, até ele vai à paulada. Por acaso não conheço nenhum Paulo aqui na Antena Web, mas pronto, só para fazer a piada. Meu Paulo é à paulada só, ela, isto em além para respeito. Medo, muito medo. Cuidado que ela. Não? Sim. Bem. Pronto. É só para ter aquela coisa. Não sei. Hoje estou assim animado, hoje estou bem disposto, estou feliz, estou contente. Yippee. E mais uns extras. É verdade. Não, é uma alegria grande. É uma alegria grande. Sabes que eu já tenho saudades dos nossos programinhas. Já tenho saudades de tantas coisas que nós fomos vivendo de forma intermitente e que eu agora espero e tudo será feito para que seja tudo muito mais regular. Não sei, tem sido muito bom esta semana, apesar de tudo que praticamente não tivemos programas. Tem sido uma semana muito boa por isso, porque nos tem dado aquele ânimo especial para, digo eu, para seguirmos em frente. E eu acho que este nosso registro, nosso, sim, que tivemos, foi realmente algo que foi mesmo a calhar. Depois de uma semana tão intensa de trabalho, apesar de, como já disse, não temos tido aqui a programação, mas depois de uma semana de tanto trabalho, termos aqui, portanto, esta, ou seja, termos esta recompensa, para mim é algo gratificante. Sim, acho que sim, que tem sido gratificante. Tem sido árduo trabalho nos bastidores, que os nossos ouvintes não sabem, mas esse trabalho tem dado frutos. E temos-nos divertido também, às vezes, dependendo do trabalho, principalmente nas gravações publicitárias ou de programas, há sempre aqueles enganos que são divertidos e às vezes ideias que nos surgem no momento e que nós aproveitamos para fazer os publicitários. Mas tem sido trabalho árduo, mas tem mesmo que ser. Para termos algum material, ou mesmo o material todo, para disponibilizar para vocês. E já viste, Carlos, que este programa já está no ar há 2 anos? Não? É verdade. Pois é. Ei, o nosso filho está crescido. É verdade, já está no ativo. há muito tempo, há 2 anos. Há 2 anos e alguma coisa, que ele começou em 14 de julho, não foi? De 2013, portanto. Até já está na ativa há mais tempo, portanto é um programa que já tem, também acaba por ter já a sua história, não é? Por causa disso. Pronto, já está aqui há muito tempo e espero que continue, não é? Ah, eu espero que sim. Muito mais tempo. A menos que nos chateemos, mas acho que não. Ah, se a gente chatear, andamos à pancada e pronto, resolve-se a questão. Não é? Ah, sim, andamos à pancada. Palmadinhas de amor e assim. Ah, está bem. É lá, eu não ia por aí, mas... Assim, não, tá amor, bem, amizade, então, que é isso? Uma pessoa não pode amar um amigo, então, mal. É. Claro, claro. Sim. E aí está a ficar perigoso. Bom, estamos indo... Olha, fazemos assim. Quando chegarmos a essas vias, de facto, de andarmos a debatermos, pegamos nessa cadela aí da tua vizinha e ela grita por nós. Por exemplo, e ninguém também sabe. É uma ideia. E ninguém sabe. Tadinha da bicha. Nem ela sabe. Oh. Nós aqui a falarmos, entre aspas, mal dela. Pronto, olha, paciência. Não, mas ela não leva mal, com certeza. Ah, não. Ela até era capaz de gostar de ficar famosa. E pronto, voltamos então na próxima semana, ouvintes, para vocês um forte abraço e até à próxima edição do nosso 3 em ponto. Como já disse a Adriana, não sabemos ainda onde é que vamos estar, mas estaremos em algum lugar, algures no planeta Terra. Exatamente. Até para a semana, eu vos dou as 3 músicas. Começando aqui com a... Agora fugiu-me aqui. Ai. Onde é que é na minha cabeça? Começando aqui com a... Gabriela... Quê? A Gabriela Mina na... Mina na Uena. Sim. Exato. Exato. É isso. Ouvintes? Até para a semana. Até para a semana. Clothes, all the same clothes, sharing same spaces. Who will say today? Me yo na we yo, me na na we na. We'll be one soul. Me yo na we yo, me na na we na. We'll be one soul. Clothes on the same clothes, sharing same spaces. Who will say today? Me yo na we yo, me na na we na. Me yo na we yo. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Ser fadista é ser lua, é perder o sol de vista. Se ser fadista é ser lua, é perder o sol de vista. Ser estátua que se insinua, então eu não sou fadista. Ser estátua que se insinua, então eu não sou fadista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se ser fadista é no fundo uma palavra trouxista. Se ser fadista é no fundo uma palavra trouxista. Roçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Roçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Mas se é partir a conquista de tanto verso ignorado, mas se é partir a conquista de tanto verso ignorado, então eu não sou fadista. Eu sou mesmo o próprio fado. Então eu não sou fadista. Eu sou mesmo